vou ficar sem falar. Vem comigo e o Super Vetron. Vem sentir o show das ondas parar. DJ Marco e Gaiato, ele também me tira o DJ Pingo, simplesmente irituir-se. Ouvi sua voz no telefone. Ei, DJ, corre atrás dessa. Ou eu quase perdi o ar. Não imaginei você tão lindo assim. Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer, te levar pra dançar com Vetron, DJ Smart e Gaiato. A nossa canção me beija na boca e me faz viajar. Quero perder o ar. Eu vou ficar sem perder o medo, se entregar a uma paixão, se entregar ao meu desejo. Vem sem medo, vem me amar. Já foi meu em muitos sonhos, e agora eu quero pra valer. Vem sentir o show das ondas parar. Ele também me tira o par. Eu vou ficar assim. Quero perder o par. O show das ondas parar. Vem fazer parte dos meus planos. Não tenha medo, não há segredo. Quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Alô! Ouvi sua voz no telefone. DJ Flávio. Oh, eu quase perdi o ar. Não imaginei você tão lindo assim. Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer, te levar pra dançar com o Super Vetron, DJ Smart e Gaiato. Eu vou ficar sem ar.